Diz alguma coisa, amor, mas tem que ser agora, porque eu tô deixando você. Diz alguma coisa, por menor que seja, agora, porque eu tô querendo saber.